Os irmãos Ellison e Jonil. É talento puro ao seu dispor. Super Pop! Obrigado, Adriano! Obrigado, Marinho! Marinho! É o Porto Music recebendo uma estrutura de zoom do Brasil! Brasil. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. DJ Alisson! Vamos, Maninho! Vamos, meu Porto! Vamos deixar de brincadeirinha que o bagulho é nosso, hein? O bagulho é pop! É! Da gaiola, agora vamos fazer o baile do Águia! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou! E sabe o que aconteceu no Porto? Escurece tudo, escurece tudo, escurece tudo, escurece tudo, escurece tudo, escurece tudo! O bagulho e doido! Joelison! Everybody's going to the party, have a real good time! E doida! E doida! E doida! Meu Porto! E doida! E doida tudo, Juninho! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Tá ali DJ Alisson, balança essa galera. Sacode aí meu pop, balança esse porto, eu quero ver. Um, dois, três, mais uma vez. Segura aí. E o bagulho voa. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Desarma, amor, também. Talvez. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Giz. Não aguento aceitar que acabou. O que que é? ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Fala ainda! Sente só, sente só! Também tenho seu nome em mim. Cantando, cantando e balançando. Segura, segura. Vocês é... E como é que tá na internet? Isso sei que sozinho. Vocês apresentar não chamar porque ele não precisa de apresentação. O meu maninho DJ Alisson do Mix e Nandinho do Vitor também comandando essa águia que tem história. Alisson, bora lá, Juninho. O bagulho vai doidar mais ainda. Sente só, diz aí, diz aí. Lembra, relembra, recorda. Aí, ó. Só quem tá solteiro vai cantar bem forte. Vai, vai. Isso. Quero ouvir. parceiro Kit, Heloísa! É a madrinha que tá aí, madrinha, um beijo pra você também! Aí vai na ponta! Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci. O cheiro mandei, recebo com carinho no coração que tá aqui, viu? Seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Se não entende o que acontecer. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga pra cima, libera-se as provas. Seu olhar fez o seu rosto. Agora é a parte mais alta. Esse é bom, esse é bom. Então você diz pra mim: é impossível. E esse amor é porque. Ciro, a minha TJ é assim. Acertaram aí. Tiaguinho também, o Jorginho, fanático, Mateuzinho por ali também. É a galera que não larga o pop de jeito nenhum também. É, Renan, você também. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Yeah, yeah, yeah. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Olha pra cá, diz assim. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Escurece tudo. Bora endoidar esse porto, porra, bora, vai! Novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for, amarelo lembra ouro. Ladrão, lembra você que roubou meu coração. Vai, Alisson! Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela, mato e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa olha, Cinderela. Filmando, vai colar pulando na favela, mato e morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. O pop continua sendo sempre o pop! E fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano, de ciclano, mas ainda. Gostei de ouvir vocês. Por isso é que é tchau. Pra... Tchau. Pra inveja, tchau, já fui, já fui. Pode crer! Pra inveja, tchau, pra inveja, tchau, já fui, já fui. Bye, bye. Pra inveja, tchau, pra inveja. Tá ligado, né? Deixa essa mãozinha lá em cima. Deixa essa mãozinha lá em cima. Deixa essa mãozinha lá em cima. Quem não gosta de invejoso, bota a mãozinha pra cima. E quem tem um vizinho fofoqueiro, aquele vizinho que vai pro Facebook e fala um monte de merda. Quem é que conhece? Quem conhece? Canta pra ele assim, ó. Vai, vai, vai. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. É demais! Te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito e me respeita. Esse é o pop no porto! Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerante. Minhas jainhas, minhas jainhas, minhas jainhas. Quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Aí, Adriano! Aí, Adriano! Tá certinho, tá? Tá fechado? Pode anunciar? Pode anunciar? Gente! Em primeira mão aqui pra vocês. Em primeira mão. No carnaval vai ter um bloco aqui na Doca, com uma atração de fora. E o pop vai estar também aqui no Porto Music. Peraí, Alice, como é que é a parada? O trio elétrico vem trazendo, arrastando a galera. E o pop vai estar aqui no Porto, na dispersão pra nossa família, é isso, Mourinho? É por aí, Juninho. Ainda tem mais um detalhe, a gente vem trazer uma atração de fora. A gente tá aí pelo Asa de Águia, Belmarques, por aí, puxando o trio, viu, Juninho? Vamos fazer enquete com essa galera, de repente, quem sabe até um... Sei lá, vocês aqui mandam, né, Alisson? É sim, brother! Vai, vai! Bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Silly.

você, cadê o Alex, brother? Chama tua amiga, chama tua amiguinha, chama, chama tua amiguinha pra dançar. Vai, vai, vai. Chama as amiga pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Toda WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. E aqui o lado, meu amigo Batistão, também a nova edição, meu convidado super especial. Ele e a primeira dama também. Igor Playboy, alô Igor! Vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, WM, bebê, eu tô bonitinha. Hello, você bruta. Essa é bruta, né? Vai, Tess! Chume! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, garoto! Vai! Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, DJ Alisson. Cheiro que? Cheiro de perfume bom é o quê? Vem, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Vem, tu tá na gaiola. Várias novinhas jogando. Vem, tu tá na gaiola. E o DJ Alisson tocando. Vem, e diferente. Prepara isso, vou não fecha. Vai! Vem, sempre tá no show. Vai, não para, perde a linha. Repertório novo. Vai, não para, vai novinha. Zaga do Joia, direto de Salinas. Joinha Pop também, essa esposa Luana. Canta, canta aí. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, na intenção de beber. Te pego do baile, te vejo salando. Eu te dou o tal que gosta. Eu te envio desse tava, te pego. E aí, pessoal, alô, Júlio da Nave! Oi! Oh, toma que toma, toma! Bora, Igor Valente! Vai! Toma que toma! Toma que toma! Toma que toma! Toma que toma! Toma que toma! Valeu, Marquinho! Valeu, Thiago! Valeu, Nego! Valeu, Sinoque! Solta a voz aí, solta a voz! Vai! Eu vou pro baile da gaiola. Ah, gordo da tartaruga. O menino das meninas. Te pego no lado, te vejo sarrando. Eu tento que você gosta. Eu te deixo excitada, te pego no beco e te faço Fortaleza. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Toma que toma, toma, toma. Toma que toma. Ele tá aí, tá? Toma que toma. Beto Metralha, Juninho tá aí com a gente. Alô, Beto. Grande produtor. Toma. Beto. Toma. Esse cara tem história nas aparelhagens da música paraense. Seu melhor amigo, quem vem com sua melhor amiga, abraça ele. Meu amigo Moia, padrinho Moia do Esquina também. Faça uma junta, junta assim. E o Merengina. Faz assim, ó, abraça isso, faz uma roda. Faz uma roda e abraça. Hot! Oh. Abraça os parceiros. Wallace Sec, o cara que trouxe o baile da gaiola pra Belém. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que doou pegadeira. Fala, Sambuca XP. Sabe aonde? Deixa falar, deixa dizer. É o Pop Vai Te. Eu não entendi. Deixa eu falar, deixa eu dizer, esse é o Pop Vai Te! Vai Te! Pesco chave, solta porra! Me solta porra! Me solta porra! Me solta, me solta, me solta, me solta! Me solta que o bagulho vai ficar bem tenso agora! Sente só a batida! Vai! Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro. Só quem sabe vai cantar bem forte. Eu vou achar o som e vocês cantam, viu? Pra te ver entrando na minha vida. Aí! Agora eu vou voltar. Até que eu tenho alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando, status e eu não queria. Bora, Mega Light! Eu não sabia falta aqui. Fala de Dune da família Junior. Até que eu tenho alguém, mas quem diz que eu mando? E os moleque doidos aí, eu tô solteiro e o coração tá namorando. Bota pra cantar, bandido! Vai, parceiro! Jefferson Dias, pega o uísque. Reconhecendo. E bora, bora, bora. Eu de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca, dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Eu tenho mais uma aqui que tá fazendo o maior sucesso em todo o Brasil e eu tenho certeza que a galera já tá cantando curtindo de montão. Bora. Você chegou voando, mas eu não vi asas em você. David Pitbull! Valeu, DMG! E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito. Para meu parceiro Marinho! Se não manda mais ninguém. Quem mandou você me olhar? DJ Agatha, por ali também, Agatha, obrigado! Quem mandou conhece meu gosto. E o DJ MC Juninho tocando mais um. De novo! Chora, Cu! Neto e Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica! Para, Adriano! Elas vão chorar agora, vai! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Ah, vou mostrar esse álcool aqui, ó. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de agachar. Ronaldão daí, tá? Ronaldão da DF, um abraço. O Japa, o William, o Daniel Cardoso. Meu amigo Júnior, Daniel Cardoso, obrigado, mano. Júnior Castro também. Eita, minha DF, Cicinho dos vídeos. Saudade num querosene. Pega light. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, Igor Oliveira, as garrafas. Foi pra filmar aí. Companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta. O Alisson disse baixinho no meu ouvido. Eu quero ver a galera cantando assim, ó. Atenção, todo mundo! A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Para tomar mais uma que passa, vai, vai! Elitícia 3, ao vivo. Live. Um beijo ardente como o sol. Um teu abraço quente ao meu lençol. Minha amiga Sol Carvalho. Não passa sem você. Amigo Vladimir Júnior. Se o que custar, te espero. Amigo Rafael. Quando te encontrar. Açaí Vídeo, produtora pop. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Volta. Querer sempre ter olha você, isso. Amor. E você é WhatsApp. Tudo que você sente a me ter. Também sinto amor quando você. Uma pausa, Luiz Ellison. Uma pausa, Maria. Tempo vai dizer. Segura, segura, segura, segura. E chama o chameguinho agora, vai. Nosso chamego é bom demais, amor, na boca a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, não vai me ter, eu também tô como você. Nossa morre, tanta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Vai! Vai meu porquê! Júnior da de nove! Vamos, Júnior! Onde a vida me levar eu vou. Ele sempre tem você. Ele e a Priscila, a primeira dama! Meu lado seja onde for. Meu amigo Chubi da TS, Mega Light, todo mundo reunindo aqui. Também toda a galera, Judinho! O resto ao tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, agora o que a gente faz? Você é especial. Nossa, virou carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, não vai me ter, tá, também. Bora, Tomix, se puder, manda bronca também pra TV. A galera com o microfone daí, meu irmão. Pode meter ficha. Foi amar e ser feliz. É o Águia de Fogo.